decidi vou me entregar à paixão que sinto por você. Já não sei como disfarçar esse sentimento, é tanta emoção. Quantas vezes eu sofri com medo de te perder. Já não posso mais viver assim, nessa aflição. Não tenho mais motivos pra chorar contigo. Sentia tanto.